Mais um dia, mais uma batalha. Todo dia cedo, mesma correria. Brasil, me dá uma chance de estudar, me formar. Longe do perigo que a fama não vem com as armas. Considerando a minha quebrada, eu falo sério. Vários mistérios e quem matou vai pagar. Conversando aqui de frente, canto rap e sou uma paz. Então, meu retrato é o sofrimento, eu quero é mais. A humildade no andar, o 07 tá lotado pra trampar. Pra almoçar eu pego o filho e pra voltar o mesmo dilema. No sabadão, tomo cerveja no bar. Na disciplina, respeitando as casadas. Solteiro, passaporte, vai tomar com energético. Vai virar na madrugada. O baile tá cheio, pode trombar uns conhecidos. Falta balada na zona leste, é só chegar. A noite que feitiça é o samba. Esquece logo o drama. Viver, viver, que eu dedico esperança por você. Presta atenção, quem vem somar com você. Uma família de fé, Deus preparou um pouco de amor. Pelo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Presta atenção, quem vem somar com você. Uma família de fé, Deus preparou um pouco de amor. Pelo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Essa é pra você do valor no caminho traçado por você. Você que se dedique, não saiu da escola. Continua estudando, mantendo a fé como história. Eu sei que tá difícil, é vivendo e suportando no caminho da paz. E logo mais realizamos. Não quero saber, entender que o mundão tem vários motivos e eu não vou me envolver. Porque nada é de graça, eu ofereço, eu me dedico. Talvez ser camelô, vender pastel, fazer um bico. O jogo é jogado, só vão ganhar os esforçados. Assumo meu cargo que tem um bom resultado. Presta atenção, quem vem somar com você. Uma família de fé, Deus preparou um pouco de amor. Pelo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Presta atenção, quem vem somar com você. Uma família de fé, Deus preparou um pouco de amor. Pelo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. São muitas coisas que acontecem nessa terra do dinheiro. E quantos pesadelos vivemos há quantos tempos. As dívidas não param e vão crescendo. Você tem que dar um tempo pra você pensar, refletir, entrar em acordo com o lar. Olhar os filhos, encontrar uma responsa. Chegar à educação, humildade em primeiro lugar. Não é difícil, cê não sabe o impossível. Não falaram pra você que eu não desisto. Tô aqui, tô ali, pelo bem, tô em todo lugar. Enfrentei alguns dilemas, enfrentei. Agora eu tô em paz e tô cumprindo comigo. Presta atenção, quem vem somar com você. Uma família de fé, Deus preparou um pouco de amor. Pelo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Presta atenção, quem vem somar com você. Uma família de fé, Deus preparou um pouco de amor. Pelo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Presta atenção, quem vem somar com você. Uma família de fé, Deus preparou um pouco de amor. Pelo amor, te amo, te amo, te amo, te amo. Presta atenção, quem vem somar com você. Uma família de fé, Deus preparou um pouco de amor. Pelo amor, te amo, te amo, te amo, te amo.